E aí, qual é o som que contagia as favelas, que a rapaziada curte todo dia, logo de manhã? Qual é o som que deixa a gente louco e que traz informação pra rapaziada? Quebrada, que eu ouço em minha casa, não pega nada. Vou aumentar o som até o último volume, como de costume. Comprei um receio e vou deixar bem grave e curtir o pancadão. Aqui no meu barraco é minha casa, é meu irmão. Curto rap nacional, dominou na capital. Se toca nas comuns, também toca na normal. E não é som de moda, incomoda. Fala a realidade da quebrada. Este é o som que eu ouço em minha casa. Quem não curte é porque não evoluiu. Rap nacional tá estourado no Brasil. LCR difundiu, cresceu. Apostou no resgate dos irmãos da periferia, que canta, dança, grafita. Valeu DJs que tocam nas picapes, nas denos, nas CDJs. Rap nacional todos os dias, os quatro elementos do movimento hip hop. Um salve pra vocês, irmãos. Este é o som de quebrada. Este é o som que eu ouço em minha casa. Este é o som dos becos e vielas. Este é o som que contagia as favelas. Tô na correria todo dia, tem meu guia do DF ao entorno de Brasília, ao Brasil. Quem não viu já curtiu e tá ligado pelas ondas sonoras do seu rádio. Rap Liberdade, longe dos covardes invejosos que não tem o dom. Quem sabe faz acontecer, é preciso crer. Na realidade colei com o trigo, encontrei abrigo. Nome é Braque e a Oxua, e a Oxua. Nacional que eu ouço em minha casa. No Santanão 85, rap gringo vaza. No país que moro, fala é português e não inglês. Por isso estou aqui e vim pra curtir, seja no CD, vinil, agora até no DVD. Na atividade, papo reto, com caráter de fazer nossa cultura vir fortalecer. É rap nacional que eu ouço em minha casa. Pode crer, pode crer. Este é o som de quebrada. Este é o som que eu ouço em minha casa. Este é o som dos becos e vielas. Este é o som que contagia. Este é o som.